Está fora! Fora! Não está nada, é injusto! Não, Killy. Ganhei 2 socks extra. Isso é bom? Hey, eu estou a aprender. Está bem. Eu explico-te outra vez. O servidor controla o Glorp e o receptor estabelece o perímetro dimensional com o Plorc. Depois é tipo ténis. Então tens de ganhar a dimensão e um swag se acertares no Glorp. Exatamente. Eu inventei isto tudo, nem sequer sei o que estou a dizer. É impossível perceber este jogo, mas o que me custa é que as bolachas de chocolate estão a acabar. Espera. Oh, sim! Ficou gigante! É fantástico ter um amigo do futuro. Vais jogar ou vais desistir? Bolas! Esta foi para fora. Foi? Foi! Yay! Yay! Uhul! Yay! Está bem. O seu nome é Phil e é o nosso as. Veio do século 22 com a família atrás. Numa máquina do tempo que é de aluguer. O passado ele vem conhecer. Ele é o Phil, Phil, Phil. O futuro dando o seu melhor agora e nunca depois. Phil, Phil, Phil. O futuro é o as do século 22. As do século 22. Está bem, está, mas vai ao liceu. E não sabe bem como é que tudo aconteceu. A máquina do tempo variou e acabaram por sacar o Delos do show. É o Phil, Phil, Phil do futuro. É a primeira história onde ele aterrou. Phil, Phil, Phil do futuro. É o ar do século 22. Phil, Phil do futuro. É o ar do século 22. És um excelente jogador de laser squash. Se tu quiseres, podes ser um profissional. Oh, sim, claro. Vou fazer os testes à equipa local de laser squash. Costumam estar no campo de laser de Pickford. Desde quando Pickford tem uma equipa de laser squash? Eu... Já percebi a piada. Laser squash é um desporto do futuro e... Ainda não foi inventado. Sabes que mais? Eu estou farto que ninguém saiba que eu pratico laser squash. E corrida de cometas e mil outras coisas. Aquilo nem sabe. Ela é a única. Quer dizer... Ninguém mais me conhece de verdade. Sorte deles. Pim, ninguém sabe que ele é atleta. E depois? Essa cena do atleta está muito batida. Este século dá demasiada importância à força física e muito pouca à inteligência malévola. É, não tens uma competição de educação física hoje? Oh, sim. É o dia em que a Helka Lifkenschlitz conhece o medo. Helka a grandalhona? Ah, Pim, perder outra competição hoje. Vais ver, hoje és tu quem vai perder. Ah, sim, Helka levou o fim de semana a levantar ecrãs de plasma na loja de descontos de vídeo do teu Vochek sozinha. Não paga até janeiro, não crédito, mau crédito, tudo bem. Como Pim treina? Construí uma grande mala de troféus de que vou precisar depois da competição. No fim de semana devia ter construído grande músculo como Helka. Não preciso disso. Tenho um experimental e praticamente ilegal androider no meu wizard. Um zap e ficas com os músculos de um android. Imagina o que faz um duplo. Depois do presidente James Buchanan veio Abraham Lincoln. Bom, quem é que nos quer falar de Abraham Lincoln? Senhor Diffie? Eu acho que todos sabemos que Abraham Lincoln foi motivado pela ganância, um homem cruel. Não é à toa que ficou conhecido como Lincoln Fedorente, não é? Bem, se ele tivesse sido condenado à prisão perpétua, teria sido diferente. Bem, uma vez mais, o Sr. Diffie deu-nos a sua singular, por singular entenda-se, perspectiva da história americana. Talvez um ensaio de 500 páginas o possa esclarecer. Phil, mas que grande vergonha. Afinal, o que é que se passou ali? Já percebi. Percebiste o quê? Eu confundi os dois Lincolns. Hã? Sim. Em 2049, clonaram o Lincoln, mas as coisas, bem, correram mal. O clone fingia que era honesto e enganava as pessoas, pagava incêndios, roubava pensões de saúde às pessoas, hipnotizava as crianças com olhos que rodavam em espiral. Abraham Lincoln tinha olhos que rodavam em espiral? Não, mas o Lincoln, sim. Parece que ainda estás a pensar no Lincoln. Phil, dá-me isso. O quê? Eu não vou para ali. Estão todos a rir-se de mim. Sei muito mais do que eles e eu sou sempre gozado. Nunca faço nem digo nada de jeito. Mas tu safas-te sempre. Sim, estou exausto. Inventar desculpas, esconder coisas, apanhar clones. Já não aguento. Eu sei que não é fácil, mas tu não achas que estás a exagerar um pouco? A exagerar? Dia após dia tenho de esconder quem eu sou. Tenho de criar ilusões para ninguém saber que sou do futuro. Tens estado a dormir nos últimos 2 anos? Ei, o que é que fazes aqui? Onde? Adoro-vos que falo, adoro-vos, a sério? Como é que eu vou passar por... Guia de conselheiro? Senhor Hackett, uma guia bebê! Ah, olha! Uau! Já tive com cada penteado. Oh, passaste maus bocados. Nem me fales nisso. Helga, Helga, Helga, Helga, Helga, Helga, Helga. Depois da competição, quero vê-la gozar comigo. Cresce que minco! Onde pime conseguir músculo? Isto? Sempre o estive. Estavam era dissimulados debaixo da minha roupa. Não gosto de intimidar as pessoas. Sai da minha frente! Quero halteres maiores. Estes servem. Sabe que dormir na escola é contra as regras, Sr. Diffy? Oh! Desde que o Seth Walsmer entrou sonâmbulo na aula da Sra. Brickle. Desculpe, Sr. Hackett. Por que é que está tão exausto? Poderá estar cansado de esconder qualquer coisa? Algo acerca dos Diffy que eu vou descobrir mais cedo ou mais tarde? Sabe que mais sim. Estou farto de me esconder. Estou farto de esconder que eu... Eu sou do futuro! O que é que o senhor disse? Acabaste de lhe dizer que eras do futuro. É o pior crime que um viajante do tempo pode fazer. Au! Mãe? Não. Eu sou a guardiã do tempo. Mas parece mesmo... Está calado. Agora, vais voltar atrás no tempo para que possas não dizer aquilo que disseste. Au! Eu não quero voltar atrás no tempo. Eu estou farto de não poder dizer que sou do futuro. Tens alguma ideia do que estás a falar? Eu... Sim, não... Não interessa, está bem? Eu quero saber como seria se todos soubessem. O que é que o senhor disse? Não sou daqui. Eu não sou de outro planeta. Sou do futuro. Eu sabia! E vou ser eu a denunciar-te às autoridades, rapazinho. Oh, já percebi. É claro que não és do futuro. Queres enganar-me para que eu faça a figura de idiota? Vou prová-lo. Bolas, és mesmo do futuro. Fantástico! Incrível! Ele é maravilhoso! Posso ficar com ele? É seu. Yibi! Bom, dois fazem companhia. Três seria uma verdadeira festa. Yibi! Não íamos comer na... Olá, vice-diretor! Não adoras estes peixes novos da sala de difusão? Nem se dá por eles, estão tão limpos, nem se vêem. Relaxa, Killy. Mas são três ecas. Pois são. Pois são? Pois são. Então? Já sei, já sei, já sei. Decidi deixar de esconder-me. Vou dizer a todos e vou gritá-lo. Eu sou do futuro e tenho orgulho. Pô! Oh, desculpa. Acho que estou a exagerar. Oh, Phil, muito obrigada por me deixares que seja eu a revelar o teu grande segredo à escola. Claro que és a minha melhor amiga. Quando eu disser ao mundo, tu vais estar ao meu lado. Isso seria a melhor história da minha carreira. Prometes? Prometo. Está bem. Em 5, 4, 3, 2, 1... Interrompi as aulas devido a uma revelação fantástica! Bem-vindos ao programa. Em direto com Killy Teslow, com Killy Teslow. Comigo está o aluno da Wells e... E meu melhor amigo, Phil Diffie! Olá, Phil! Olá, Killy. Se bem percebi, tens algo para dizer que todos vão querer ouvir. Pois é. Eu vim aqui ao em direto com Killy Teslow. Tu és a Killy Teslow? Para dizer a todos que eu sou do futuro. Pois é. Na verdade, eu vim do ano 2121. Eu e a minha família ficámos aqui presos no tempo. Talvez nos queiras mostrar alguns objetos do futuro incrivelmente inovadores? Bem, claro, Killy. Isto é um wizard. É coisa normal no futuro. É quase a mesma coisa que um PDA. Correto. A Wizard pode ser usado para coisas complexas, tipo recomposição molecular. Ou em caso de necessidade, o Wizard pode ser usado para simples casos de... Phil, pões-me normal. Obrigada. Bom, o Wizard também é excelente para fazer comunicações. Aliás, os meus pais não sabem que eu decidi revelar o segredo. Vou contar-lhes pelo Wizard. Assim será interessante para vocês e seguro para mim. Oh, olá, Phil. Pai. Olá, amor. O que foi? Vocês vão achar que eu não bato bem, que eu me passei. Mas tudo bem. Não tenho o dia todo, Phil. Tenho de arranjar o motor do tempo e a máquina do tempo para podermos regressar ao futuro de onde viemos. Estamos em direto, pai. Ah! Viram? Mas o teu filho perdeu a cabeça! Eles vão cair em cima de nós antes que digas! Aborto, querido! Espera! Temos de ir embora! É o Neil Hackett! Dois Hacketts! Estamos feitos! Na verdade, nós somos três. O outro eu está no inquérito de emergência a um aluno, depois vai buscar patê de caranguejo para a nossa festa a três. Ah, vice-diretor Aka... É bom ver-vos. O segredo acabou, Diffie. Sabemos que são do futuro. Não, quer dizer, não é bem. Isto é, só um bocadinho. 10, 15 minutos nem só. Não vale a pena o trabalho de nos denunciar. Denunciar? Ou não? Mas que tolinhos! Não vamos denunciar-vos! Queremos autógrafos e fotografias! Qual de mim é que tem a máquina? Oh, sou eu. Faz um. Está linda. Bom, podemos tirar outra. É ao meu lado bom. Tu dizer tudo normal, não é? Então explicar proliferação de músculo. Tendo eu vindo do futuro, o meu corpo e cérebro são muito mais avançados do que os vossos. Eu consigo em minutos o que vocês conseguem em meses. Aliás... Ups. PMDF é considerada culpada de usar tecnologia futura para fazer batota. A A comissão de alunos falou, Pimedifi. De acordo com os regulamentos da Wells, tu recebes 16 deméritos e uma suspensão de 30 dias. O quê? E mais uma coisa. Para preço baixo na tecnologia de hoje, vá ao desconto de vídeos do tio Vacek. E não se esqueçam, casa de banho para quem paga pronto. É agora. Dentro de poucos minutos ficarão a saber acerca dos DIFIs. Eu nunca pensei que tivesse estas dimensões, nem que se espalhasse tão depressa. Fico muito feliz por ti, mas eu gostava quando era a única a saber. Sentia-me especial. Killy, não interessa quantas pessoas sabem, tu sempre... Killy, se não te importas, sai. Adoraríamos começar a gravar. Espera. Não. Eu prometi à Killy que ela podia... O Peter Williamson está aqui. O quê, o Peter? Das notícias do mundo de hoje? Uau, Killy, eu... Não, tudo bem. Afinal, aí és uma estrela. No mínimo, mereces um repórter a sério. Vamos para o ar em 30 segundos, pessoal. Ao almoço saltávamos para os planadores e íamos ao país que quiséssemos para almoçar. Phil! Phil! Phil! Phil! Phil! Phil! Phil! Phil! Phil! Phil! Força, Phil! O que é que estás a fazer? A dar-te uma oportunidade de voltar atrás. Au! No tempo! Estás a gozar? É melhor do que imaginei. Eles detestam a Pim e adoram-me. É perfeito. Perfeito? Tens a certeza? Pronto, eu sei que não tenho tempo para estar com aquilo, mas... Eu... Obrigado. Off, Pim. Ninguém te aplaude. Baixa os braços. Não dá. Deve ser um dos efeitos secundários do Androider. Eu sabia que não devia ter dado 93 zaps. Querida, pensei que já sabias que os atalhos atrapalham mais do que ajudam. É pior. Não precisas disso. Mas toma atenção a isto. A pessoa com quem vais ter de competir é... Helga? Eu sei, a Pim... Sabes, Pim, podes baixar os braços e livrar-te desses músculos. Não consigo! Acho que usei um pouquinho mais que a dose não recomendada. Não sei quando é que os meus músculos vão voltar ao normal. É isso. Hey, Phil, estás fantástico. Obrigado. Onde está a Killy? Não sei, eu quase não estou com ela. Nunca mais estive a sós com a Killy. Tenho de encontrá-la. Ah, está ali. Muito bem, tenham calma. Eu sei que querem festejar como se fosse 2199. Eu quero. Vá, força. Só queria dizer, em nome de mim, diretor Tiliwak aqui da escola, como estamos orgulhosos de ter o Phil Phil do futuro e a sua família aqui na Wells. Killy, espera! Onde vais? Eu não posso fazer uma festa sem ti. Phil, eu acho que já não há espaço na tua vida para mim. Quê? Além disso, agora tens 1 milhão de novos amigos. Não vais sentir a falta de um dos antigos. Mas, Killy... Phil, Phil, não é verdade. Phil, Killy, espera, Phil, espera, Phil, não vais. Phil, Phil, Phil, Phil, Phil, Phil, Phil, Phil, Phil, Phil, Phil, Phil, Phil, Phil, Phil, Phil, Phil, Phil, Phil, Phil, Phil, Phil, Phil, Phil. Não quero nada disto se ficar sem a Killy. Estão a ouvir? Quero voltar atrás no tempo. Quero parar com isto! Quero parar com isto! Vou parar. Sabe que dormir na escola é contra as regras, Sr. Diffy? Ai, desculpe, Sr. Hackett. Por que está tão exausto? Poderá estar cansado de esconder qualquer coisa? Algo acerca dos Diffys que eu vou descobrir mais cedo ou mais tarde? Eu não dormi bem a noite passada. Não há segredo nenhum. Não. Está bem. Não íamos comer na... Oh, olá, vice-diretor Hackett. Bem, boa tarde. Bon appétit. Está tudo bem, Phil? Sim. Aliás, está melhor do que eu pensava. Eu pensei que podíamos comer aqui, assim, os dois sem mais ninguém. Obrigado. Eu sei que não é fácil para ti, Phil. Quero dizer, tu és fantástico. És bom em várias coisas. És esperto. Deves querer que todos saibam realmente quem tu és. Não. Uma pessoa chega. O que é que se está a passar? Um dia ela não aguenta e descobre que nós somos do futuro. Mas... não é hoje.